peço o poder do meu Deus quando quer agir. Se ele disser, está dito, o que ele promete, ele faz cumprir. Mesmo que seja preciso as estrelas mudar, que montes e vales tenha que passar, mas a tua fé ele vem honrar. Você, Deus, é capaz de parar o universo, de fazer o sol caminhar ao inverso. Ele faz o que quer pra vitória te entregar. Quando este Deus decide agir lutando ao seu favor, ele colhe e alimenta onde não plantou. Atravessa qualquer muro e passa com você onde ninguém passou. Ele escreve nas nuvens, conversa com Deus. Ele mede o espaço, ele anda no tempo. Ele manda em tudo porque deste mundo ele é o autor. Ele é o grande e poderoso que escuta sempre o pequeno. Teu clamor, tuas lágrimas, ele está vendo. Por você este Deus se levantou. Mesmo que seja preciso as estrelas mudar, que montes e vales tenha que passar, mas a tua fé ele vem honrar. De parar o universo, de fazer o sol caminhar ao inverso. Ele faz o que quer pra vitória te entregar. Quando este Deus decide agir lutando ao seu favor, ele colhe e alimenta onde não plantou. Atravessa qualquer muro e passa com você onde ninguém passou. Ele escreve nas nuvens, sempre o pequeno. Teu clamor, tuas lágrimas, ele está vendo. E por você este Deus se levantou. Quando este Deus decide agir lutando ao seu favor,